para que venha o crivador. Quero ver repinicar esse repinicador. Essa aqui foi a dança que o preto velho gostou. E carreiro carrear, e carreiro carrear. Olha, meu boi não pode carrear. Meu boi não pode carrear. É, meu boi não pode carrear. Oito dias de folia no terreiro sem parar. Tem mulher mais do que homem, é nessa que eu vou ficar. Ei, carreiro carrear, ei, carreiro carrear. Olha, meu boi não pode carrear. Meu boi não pode carrear. É, meu boi não pode carrear. Meu boi não pode carrear. Carrega! Marque bem no crivador. Quero ver repinicar esse repinicador. Essa é que foi a dança que preto velho gostou. E carreiro carrear, e carreiro carrear. Olha, meu boi não pode carrear. Meu boi não pode carrear. Meu boi não pode carrear. Meu boi não pode carrear. Mariana me chamou pra festa no Maranhão. Oito dias de folia no terreiro sem parar. Tem mulher mais do que homem, nessa festa eu vou ficar. Ei, carreiro carrear, ei, carreiro carrear. É, meu boi não pode carrear.